Buffalo, this is good evening to 101339. Good evening, we are on the gate 12, terminal 801. Information, Papa, requesting ATC to us from site to Mangatea, Caracas, Venezuela. Roger, 1339, I send it by your ATC clearance. Okay, standing by. Salvador, boa noite, da 3677, ponto de espera da 10 Pro. Boa noite, da 3677, autorizado a linha área decolar, pista 10, vento 190 graus, 149. Ali decola 10, da 3677. Do táxi via pátio 3, segue Airbus Datan na saída do pátio 3 como número 2 via Índia, ponto de espera torre 1918.95 com ajuste no 020 agora, tenha um bom voo. Autorizado táxi, pátio 3, segue o Airbus como número 2, Índia, ponto de espera torre 1895, ajustado 1020, obrigado, boa noite. Contato radar cruzando 2000 pés, suba ao 360, saída Arbor, pode voar direto a Lefa na presente. 360, saída Arbor, vai voar direto a Lefa, então 3677. Então 3897, autorizado via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste no 020, tem um bom voo. 020 via Índia, ponto de espera da 10895, então 3897. Alô, Salvador, boa noite, Tiago, ONU 645, sente da informação Papá, aguardando autorização para a vitória. Vitória, nível 360, número 3 para cópia, aguardando o gol no 645. 3 para 4, o 645 aguarda. Oxana 6259, cópia. Prosseguir. Tá, Oxana 6259 na escuta? Pode prosseguir com a autorização. Gente, Guarulhos 360, via rota Pesulu 10, Piraí, DCT Umbad, Pesulu 44, Pagog. Decola pistão 10, primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5513. O 6259, Guarulhos aprovado 360, conforme Pesulu 10, Piraí, Umbad, Pesulu 44, Pagog. 10 direita da Elveda Bótima, controle 208, transponder 5513. Cotejamento correto, portão 09, chame pronto, Oxanã 6259. Agora. 6897, cruzado em ar, de decolar, pistão 0, vento no 0 graus, no 4 metros. E decola no 0, está 3897. Controle Salvador, boa noite. Gol 1705, assiste da informação Papá, descendo para 160. 05, identifique, chegada Ponce, desce para 4000 pés com 1020. 4000 com 1020, dá para a gente pode voar direto pelo? Exato. Autorizado, dá para a gente direto pelo para 4000, sem restrição, obrigado. Boa noite, 2712, autorizado alinhar e manter, pista na 0. Autorizado alinhar e manter, na 0, 2712. 3897, que close, 1-1, chegando no 20, décima 8, com voo. 08, 3897, decolada. 3897, boa noite, contato radar cruzando 2000 pés, suba e mantenha 320 na proa de Leda. 320, voa Leda, 3897. Passou para aí, para a proa de rotatória, já que está mandando. Fecha a torre no meu, chame agora a torre Salvador em 1895. 18 para 5 graus. Cópia. Fecha no 2, autorizado decolar, pista no 0, entra no 90 graus, no 39. Decolar, autorizado às 17 no 2. Boa noite, filhete, até o Romeu. Vento 190 graus, 149, informe visual com a pista no 7. Entra lá, visual, Romeu. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Vitória. Frequência do controle 1208 e o transponder 5517. Pós-Lena, tá preso na frente. Visual, Fala 7, Leca, Tornadão. 208 e Transponder 5597, voo 1645. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, voo 1645. Chamar agora pronto, voo 1645. Tornadão. Qual parte após? Na pata. 230, backtrack após 12. Tornadão. Zero Terno 288. Fica agora 260, 1288, da 3677, boa noite. Level 320, via Up Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, after Up Zulu 7, until November Alpha X-Ray Oscar Tango, na shot, and after Accord Your Flight Plan Route, departure from runway 10 after left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nini transition, November Echo, November India Mike transition. Salvador departure 120.8 and squawk 5511, Cubana 1339. Roger, we are here to Tehran Victor Mike India, and we are in 11320 on the final advice, and Uber 2020 to Tango Romeo Sierra, Uber Zulu 7 to Nassau. Departure 10, flat plan route departure, and we want you. Mammoth departure, transition many. Frequency for departure, frequency for departure 12218, and scoping 5511. Cubano 1339, the readback is correct, comeback correct for pushback and startup, gate left correction, gate 10. Roger, standing by for push and start, Equator for the 6111, 1339. Para o sensor, estando 170 agora? Afirmativo. Sub mantém 170. 70 autorizado, 27 no 2. Quem desviou à esquerda, o 2792? Desviou. De onde agora, 2792? Tinha Júlio, até o meu solo, 317. Utilizado backtrack, ao estacionar a frequência livre, boa noite. Alô, gol 1645 na posição 02, pronto para o pushback e estacionamento. Autorizado, gol 1645, chame táxi. Livre, chama táxi, gol 1645. 3897, chame centro Recife, 1251, terno 3325. 251, 3325, boa noite, 3197. Sabah clear, Kibana 1339. Cubana 1339, go ahead. I was looking in my database, this transition, Manning. Did you confirm this transition, right? We have a Mongol departure, but the transition Manning, not on the database. 2591 passando Coral, serviço está encerrado, chame Léo 1201. November Echo, November India Mike. You will fly Momo after Kogibo, Kogibo, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniform, Kogibo, and after Nini, November Echo, November India Mike to reach the airway up Zulu 20. Okay, let me check. Na minha 259 autorizado, pushback, se não acha me dá. Bono 705, desça para 2000 pés com 1020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado para 2000 com 1020, autorizado LS X-Ray, informe alião estabilizado no LS Gol 705. Solo Gol 1, 645, pronto para o táxi. Câmbio de 1-1-3. Com 3 horas e 42 de autonomia, alterna o galhão. 1-645, autorizado direita via Índia. Ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. O ajuste no 0-2-0, tem um bom voo. Direita Índia, ponto de espera da 1-0, 18-9-5, grato, boa noite. Brasília, nível de voo 360. Então, 3283, boa noite. Tem um 34 já pré-aprovado. Solicita a coordenação do 36. Prossiga o 340. Brasília, 340. Up Zulu 17. Decola pista 10, primeira curva à direita. Perfil da subida Arbó após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5532. Exato, Brasília, nível de voo 340, decola 10 no perfil Arbor, transição Elefa, Aerovia Serapis Zulu 17, controle 1208-5532 no transponder, está 3283. Planejamento correto, 5532 no transponder, portão 01, chame pronto, está 3283. Tomaremos, está 3283. Taxa Chanel 6259, tem 140, 5 horas do Terra Galhão. Chanel 6259, autorizado, táxi, via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, o ajuste 1019, tem um bom voo. Índia na pátio Índia 1895, Chanel 6259. ILS, gol 1705. 705, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5, boa noite. 1095, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, gol 705, no ILS. ILS 705, boa noite. Reporte visual com campo, chuva moderada, pista molhada. Vento 1970 graus nas naves. Sim. Fala, mais um visual com campo, gol 705. Gol 1645, Leclon 26, chama 20.8, controle bom voo. Chama 208, gol 1645, pode ser que... para reportar chuva forte na decolagem. Ah. Tá legal, ciente. O 1705, poderia efetuar uma espera sobre o externo? Afirmo, concurso pela direita ou esquerda? Ah, se possível pela esquerda. Exato, é um pode ser intercepto no Glad. Positivo, sim. Boa noite, papapá, Lima, Lima, Forte, Sim, papapá. Lima Lima Fox, identifique chegada MAN, esse é o 050. Chegada MAN 050, Lima Lima Fox. Boa noite, Chanel 6259, autorizado alinhar e manter inicialmente a pista na zero. Ali, manter 10, Chanel 6259. Boa noite, Tran 3283, ele está pronto para o pushback, na posição 1. Autorizado, chame táxi, Tran 3283. Chamar ataque. Chanel 6259, autorizado a decolar, vento 1950 graus com 1-3 nós. Decolagem do Salvador, muito boa noite, o Azul. 2781 no Cinti da Papá, autorização para Vitória da Conquista, nível 180. Gente, Vitória da Conquista, 180, número 1 no Procópio, aguardando o Azul 2781. Vai aguardar. Ah, 10. Gente, autorizado, reporte na final. 150 graus, 16. Poxa, eu tenho. 6259, decolou 30. Chamei no 20, decimal 8, meu louco. 08, boa noite, o Xalé, 6259. Controle ali, Manipa Fox, controle da proa de Tóquio, ou Duna. Prezado Duna na presente, lista para 2010, 2020 permanente, livre LF. Direto Duna, 2000, livre LF, é a ponta utilizada, ali, Manipa Fox, é. Azul 2781 no cópia. Pronto, acordo. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola pista 10 após decolagem de primeira curva à direita no perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5534. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, decola da 10. Com curva direita, Arbor, Elefa, 120 decimal 8 é o controle, 5534 é o transponder, o Azul 2781. Cotejamento correto no pátio 3, reporte pronto, pushback acionar o Azul 2781. Vai reportar quando estiver pronto o 2781. Foxtrot, Salvador. Você me entrou Lima, Lima Fox? Eu paguei uma mensagem anteriormente, o senhor copiou? Afirmativo, se foi essa, já foi cotejado. Duna, 2000, tem livre LS, já vai ser estabilizado. Perdendo o controle ali, Lima, Lima Fox? 5 por 5, amigo. Ele paguei uma mensagem meteorológica, o senhor copiou? Negativo. Para o Lima, Lima Fox e para o Whisky Golf Oscar, Salvador, opera instrumento. Mil pés de teto, 2.500 de visibilidade, chuva sobre o campo. Agora sim, obrigado, Lima, Lima Fox. Esse é 1251, alterno 3325. 2251, 3325. Salvador, Xalé 6259, vamos manter a proa 230, vou te dar a formação. Tive desvios, Xalé. é 259, é bom desvio, vendo pro hoje tem dele. Quando tem dia pode ser o grado da escola? 2712, Salvador. 712. 3 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame agora Aracaju, 120-3, tenha uma boa noite. 03, obrigado, boa noite. 83 na curta final, Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Fazendo a nave final, alinhe e mantenha o no zero, 3283. Papá Juliette, papá, boa noite. Contato radar passando Coral, voe na proa de Mari para chegada Mari, reporte para descida. Guará na proa de Mari para chegada Mari, papá Juliette, papá. Papá Juliette, papá, na presente, já solicita descida para 5000 em Mari. Afirma, você para 050, o papá de 10 papá. Cliente descendo para o 050, papá de 10 papá. Pronto, 700. Solo Falso 36, chame 121 da Chimau 1 não, solo boa. 121, obrigado. Então, 3283, autorizado decolar, vento 180 graus, 129. Autorizado decolar, solo 0, tá 3283. Solo Gol 1705, visão, você escuta. 1705, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette 02, o Gol 1705. Close 38, chame 120 decimal 8. 1208-3283, obrigado. E boa noite, tá 3283, decolando o seu estudo. 3283, contato radar, suba o 340, sai da árvore. 340 na árvore, tá 3283. Roxana 6259, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Whisky Golf Oscar, descida. Whisky Golf Oscar, desça para 3.000 pés com 1.020. 3.000 Oscar, eu acho que vou indo pro de Duna. Pro de Duna, Oscar. Seis, dois, oito, três, vou indo pro de Alessa. Na pro de Alessa, tá, 3, 2, 3. Lima, Lima, Fox, Trot, estabilizado? Afirmo. Setor em 1, 1, 8, 9, 5. 118, 5, é. Boa, papá, papá, Lima, Lima, Fox. Boa, Lima, Lima, Fox. Reporte visual com a pista 1 a 0, vento 1, 8, 0 graus com 1, 3, 9. Ah, vai rebotar o visual, confirma o teto? Teto estimado em 1.100 pés. Agora eu estou com 1.900 pés, a minha animação. Certo. Presente, autorizaria a base pela direita para 7, amigo? Para o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox. O Lima Lima Fox, no momento estamos operando o instrumento, apesar de o senhor ter reportado visual. Então, continue para 1 a 0. Vento 1 a 0 graus com 1 a 4 nós. Senhor, estamos fazendo agora 1.500 completamente visual. Liberaria? Já está visual com pista? Afirmativo, desde 1910. Gente, complete a aproximação visual para 1 a 7, curva na esquerda, reporte na curta final. Vento 1 a 0 graus com 1 a 4 nós. Estaremos na curta da 1 a 7 e 1 a Lima Fox. Obrigado. Muito boa noite, Tan 3197 da Informação Golf, Quebec. Tizuno 97, Galeão 360, número 1 para cópia, aguardando. Qual a saída, senhor? Israel, Leda, Irumi. Obrigado. Vento pro Lima, Lima Fox, senhor? 180 graus com 13 nós, pouso autorizado, pista na 7. É meio de pouso na 7, o Lima, Lima Fox. Estacionamento, parte 3, o azul 2781. Azul 2781, autorizado, pushback, acionar a chame táxi. Autorizado, vou chamar para o táxi, azul 2781. A 3283, chame Centro Recife em 1260, alterno 288. A 3283, copiou o controle. Prossiga, senhor. Chame Centro Recife 1260, alterno 288. 260-288-132-283, obrigado. Whisky Golf Oscar, desça para 2.000 pés, 1.020 permanece livre, LS X-Ray. 2.020, LS X-Ray, Golf Oscar. Papá, Juliette, papá, passou Mari, em descida, para Itap. Hit, desça ao 050. Descendo para o 050, papá, Juliette, papá. Táxi o azul 2781 com o POB de 48, 3 horas, alternando Salvador. O 2781 autorizado táxi, parte 3, parte 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, tenha um bom voo. Autorizado, parte 3, parte 1, Índia, vai chamar 11895. O 1020, o azul 2781. Papá, Juliette, papá, atinge 5.000. Poderia passar o ajuste, tio? Ajuste 1.020. Grato, papá, Juliette, papá. Você é sobre a cidade de casa? Nós estamos com 180. Você está em condição de manter um 80 até Simbra? Sim. Papai, Juliette, papai, velocidade indicada? A presente está com a indicada de 155. Atingiu 5.000 na proa de Itapa, papai, Juliette, papai. Viagem para a descida. Autoriza descer para 3.000, papá, Juliette, papá. Papá, Juliette, papá, para sequenciamento, na curva esquerda, 025, limitado pelo localizador. Quando mantiver a 025, foi autorizado descer para 3.000. Estou a 025, limitado pelo local, papá, Juliette, papá. 2781, autorizado linha área decolar, pista 10, vento 170 graus. 195 nós. Autorizada a linha de decolar da pista 10, azul 2781. Santo 3197. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e Irume. Intercepta UP November 857 até Moço. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5543, pista 3197. Galeão 360, autorizado, pista 10, curva à direita da El, Leda e Irume, UP November 857 até Moço. 120.5 5543 transponder o TAN 3197. Protejamento correto, portão 07, chame pronto. Boa noite, senhor. 17 milhas, sua posição agora é de 1 hora e está em posição do lado nesse exato momento. Papá do Léo do Papá. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2781 no perfil da Arbor Elétrica. 781, suba e mantenha o 180 sem restrições na saída da Arbor. Vai subir e manter o 180 sem restrições, o Azul 2781. Utilizado no localizador, Papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá, reduza para aproximação e aguarde transferência para torre. Reduzindo para aproximação, aguardando transferência, Papá Juliette Papá. Esse Golf Off, estabilizado? Estabilizado. Torre 1 no 895. 895. Boa noite, Papá, o meu Whisky Golf Oscar. Boa noite, Whisky Golf Oscar. Ventou na 70 graus com 189, informe visual com a pista na zero. Informe visual, Golf Oscar. Informo. Chuva de leve a moderada sobre o canto, pista molhada. Paulo Salvador, boa noite, voo 9099, formação Quebec para Confins. Confins 360, número 1 para cópia, aguardando portão meia dúzia. Prepare a subida Arbor, eleva aguardando. Ciente na escuta, 1099. Bana 1339 em Salvador Ground. Papá Juliette Papá passando Dona, chame Torre 11895. Gente, chamar a Torre 11895, Papá Juliette Papá. Passamos visual? Direto elefo 2781. Segue, está a 4 milhas na retaguarda. Então, para a pista no zero pouso. Tomativo, obrigado. Oi, o Papá Juliette Papá passou Duna, mantendo 2000, já estabilizado. Sim, Juliette Papá. Chuva moderada sobre o campo, informe visual, número 2 para o pouso, pista no zero. Vento 1970 graus com 1.62 de nós. Gente, Papá Juliette Papá informará visual. Abandono da 3197 no Finger 7, posicionamento. Autorizado, time táxi, para 3197. Chama na 3197. Papá, Juliette, papá, passou o externo. Papá, número 2 para pouso, pistão a zero, sua marido está livre. Gente, número 2, papá, Juliette, papá. Já visual, com 1 a 0. Prossiga, Luiz Golfe Oscar. Por favor, tá lembrando? Ok, seu solo foi ao 58, chame 121 na décima hora. Fique tranquilo que o táxi vai ser rápido até o pátio. Pode 5? É, toma aqui, ó, vai, pé. Paulo, boa noite, papá, o meu uísque do Jota. Os autorizados, pista 1-0, pista molhada, vento 180 graus, 1-5 nós. Gente, livre pouso na pista 1-0, poderia repetir só o vento, senhor? 1-80 graus com 15 nós. Gente, papá, Juliette, papá. Controle Salvador, boa noite, 1866. Boa noite, 1866, muito boa noite. Identifique chegada Mari, desceu 050 na proa de TAP. Sequência de TAP, 1866. Golfe Oscar, aguarde para ingresso no pátio 1 devido à aeronave da San Jose no pushback. Juliette Papá no solo controlado. Juliette Papá, seu solo foi 01, achei 1121 do sinal 1 no solo. Papá, Juliette Papá, vai diminuir a velocidade aqui, pode ser com o backtrack pra tentar na alfa ou prossegue na alta passada. Foi, Papá, Juliette Papá, passou da alfa, ingressa na próxima taxiway. Passou na Delta, fica a seu critério. Eu faço o backtrack, libera no anterior, segue em frente e libera a próxima direita. Não é tráfego nacional. É, vou fazer o backtrack e vou liberar na alfa, papá, Juliette, papá. Sim. Tenente, na Delta. A Alfa é a paralela pista. Tenente, na Delta, o Papá Juliette Papá. 4-5 também, Abel, tá? É, 4 da Bata. Tenente, 4. O gol no 705, a posição 02, autorização de tráfego Galeão, 400. Gol no 705, número 2 para cópia. Prepare a subida da El, Leda, Irume, aguardando cópia. Prepara da El, Leda, Irume, aguardando cópia no 705. Para o táxi, confio de 198, alternativa Campinas, 3:40, 3197. Então, 3197, aguarde para iniciar o táxi. Aguardando, 3197. Então 3197, agora sim autorizado o táxi, via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1198.95, o ajuste 1020, tenha um bom voo. 1020, parte Índia, no ponto de espera torre 1800, 32, 3197.